63, 2, 3. Bravo Delta. Cruzeiro Grau com 99. 7, 7, 7. Primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Proti. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5111. Modelamento correto, portão 02, chama pronto, então 32 no meio. Quente, venta de 14 graus com 10 nós. Receptor localizador 322. Gente, mantendo 2.500 pés, tráfego 9 horas, 2 milhas, um PA31, mantendo 1.500 pés rumo ao nordeste. Continua a aproximação com 328. 328, vai manter 2.500. Mike Quebec, tráfego 2 horas, 3 milhas, Boeing 737, levando 3.500 pés para 2.500 pés rumo oeste. Leste Bravo Delta, uma milha para externo, complete LS, chame torre 18.6. 18.6, Juliette Bravo Delta. Dado pelo ataque. Liberar o ataque 2230. Romeu Oscar Bravo, controle. Gol 1328, desça 2.000 pés, autorizado final ILS, pista 10, ajuste 1021. 2.000, autorizado ILS, gol 1328. Papatango Romeu, Hotel Oscar, controle. Na sua escuta, controle. Romeu, Hotel Oscar, informa o tráfego 3 horas, 5 milhas, um helicóptero, 1.500 pés rumo sul e mantendo o setor de Camaçari. A escuta para o regresso, Romeu, Hotel Oscar. 1024, livre à direita no 219. Direita 219, 319. Tem que chamar lá para o regresso, Romeu, Hotel Oscar. São 3216, inicia de imediato. Inicia de imediato. Salve, salve, eu vou livrar o CD6, 320. 320 via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. São 3216, mantém a posição. Tem um ADR da Trip, já finalizou um pushback do outro lado do pátio. Mesmo aí de seu táxi, você passa em retaguarda, pode ser autorizado. Aguarde, já aprendeu. Salve Salvador, boa tarde. Está 3193, autorização para o Daniel, de informação Sierra, está no 11. Então 3193, autorizado Galeão, o nível é o 380, via rota Zulu 10, SMAP, após direto Lúbito e após direto Barbacena. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bridge. Controle 120, décima 8, aciona, 5-1-1-4. Quebec. Bota na rotatória, visual com o campo, visual mais que Quebec. Direto Luz, para Barbacena. Leda da El, Leda. Controle 08 e apenas 114, trânsito 31193. Correto, Tael Lenda Bridge, confirmando da colagem da 10 com primeira curva à direita, chama pronto, portão 11, portão 3193. Solo Salvador, Algon 394, boa tarde, enquanto aguarda a cola, poderia adiantar nossa saída pro Galeão? Volo 394, Galeão, a subida será Tael Lenda Bridge, só um minuto da cópia. Alô, serviço radar encerrado, chame Leos 1201. Voltou. 2 para cópia, Campina Grande 390 já aprovado, aguardando. 6320 da Chané, Juliette, portão 01. 01. De repouso, 3, 2, 8. E o Atlético 3, atenta ao balizador. Juliette Bravo Delta. Crescente, sobrevoo em Feira de Santana, permanece o estimado de pouso em Salvador, 17, 17. Ciente, suba a 2.500 pés e troque agora para a frequência livre, 1.345, no retorno nesta. Liga com o campo, Vitor Mike Beck. Do Mike Beck, chame torre 1.186. 1.186, Quebec. Tarde, Papatango, Vitor Mike Beck. Mike Quebec, prossegue final da 17. Final no 7, com Mike Quebec. Na passagem do ATR da passarela da retaguarda, iniciando minha dúvida, chama pronto para o táxi. São 3, 2, 1, 6 na escuta. Coordina com a equipe de pátio, após a passagem do ATR da passarela, iniciando 02 e chama pronto para o táxi. São 3, 2, 1, 6. Após a ATR passarela, autorizado, chama táxi 2. 1394, pronto, copy? Afirma, prossiga. Galeão autorizado nível 360 via Upes 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5121. Vamos lá então, autorizado Galeão nível 360 via Upes 10, SMAP, Lúvito. Lúcio, Barbacena, decolada 10, direita da El Leda Bridge. 208, controle, 5121, transponde. 5121, portão 05, chama pronto para o pushback no momento, no 394. Ah, sim, será, obrigado. Salvador, boa tarde, é o Felipe 5429, informação Serra, caso já tenha autorização para a cópia. Confirme. É o Trip 5489, informação Serra, caso tenha autorização, cópia. 061, passou na acelera ponta. 05. Gente, o Trip aguarda a posse. Qual? 322, segurou. O 322 via Alfa reporta antes do ataque 3 do Viet. Está aqui, Alfa reporta antes do ataque 3 do Viet. Bom, 322. Tango 90 é o número 12 da cota, São Paulo Congonhas, o nível 400 já aprovado, aguardando. Salvador, muito boa tarde, 3805, 203, autorização para São Paulo Guarulhos, 360. São 3805, número 3 da cota, Guarulhos, o 34 já aprovado, aguardando. 34, aceito, você escuta aqui. Get Spence Salvador, ajuste 1021, reporte visual com campo, Romeu Oscar Bravo. Posição na alta, antes da direita, 328, 324, 3. 1754, copia. 754, 3. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Alpizulu 10 até Neuma, após o direto. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição Zipar. O controle 120, decimal 8, aciona 5076, gol 754. Autorizado Campina Grande, nível 390, Alpizulu 10 até Neuma, após DCT Campina Grande, decola com curva à esquerda na Puca Zipar. Acena 5076, controle 208. Portão 08, chama pronto, gol 754. Chora. Controle 208, Buenas, 2230. Buenas. Traga aí o portão 04 como número 2. No ponto de espera, chama 2186, o ajuste no 021, não tem um bom voo. No meio direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 021, não tem um bom voo. Voo no 328, aguarda a passagem do Boeing da Gol após Juliette, portão 04. Tango 9 Eco, confirme o pátio. Pátio, acaba a aerostar. Fiat, Tango 9 Eco, autorizado São Paulo com Congonhas, no nível 400, via rota Bridge. Alpizulu no meio, Belo Horizonte, apoio direto Trive. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5106. Quebec 118 decimal 6 para acionamento e táxi, o ajuste no 021, não tem um bom voo. Tango 9 Eco. Tango 3805, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge. Alpizulu no meio, Belo Horizonte, após direto Trivi. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle Salvador 1208 e aciona 5124. Autorizando nível 340 para São Paulo, Guarulhos, conforme rota, pelo 10 até Bridge, após o pelo 16 até Belo Horizonte, direto Bridge. Decola a pista 10, curva à direita da El Leda, após Leda, voa Bridge, 208, controle Salvador, 24 transponder. 3205. Deixa uma pronta. 1600, boa tarde, Salvador Natal, nível 370, pronto, pode. Informação Sierra confere, autorizado Natal, nível 370, via Alpizulu 10, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5123, ou no 600. Planejamento correto, portão 09, chama pronto, voo na 600. Tá no voo 7748, tá no 11. 3193 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 3193. 754 pediu no 8, puxa estacionamento. Gente, Golo 754, autorizado no 8, cima tarde. Autorizado. Oxana M1 no 42. Oxana M1 no 42, prossiga. É a Puca Transição Aru. Solo Salvador, gol 924. Gol no 924, Maceió nível 3.0 já aprovado, número 2 para a cota aguardando. Entra, tira, aguardando cópia. Trip 5489 na escuta para cópia conquista. Afirmativo, pode prosseguir. Autorizado conquista ao nível 200, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto conquista, o controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5141. Aprovado nível 200, para a vitória da conquista, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após DCT, vitória da conquista, o controle 208, o transponder 5141, é o trigo 5489. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback no momento 5489. 5489. 5495. Alô, Salvador, 3233, informação terra, fala da utilização do Aracaju. 3283, boa tarde, número 2 para a cópia, aguardando no portão 07. 07, número 2 para a cópia, 3223. Gol no 924, copia. 924, copia. Autorizado Maceió, nível 350, via Anteruísk 58, até Orago, após direto Maceió. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5122. Maceió 350, Anteruísk 58, Orago, direto Maceió. Decola da 1-0 no perfil da Puca Aru. O controle 120, decimal 8, aciona 5122, subo 1924. Correto, 5122, portão 1-0, chama pronto, pushback filamento, gol 1924. Chama na 924. Para o táxi 174 da Gol. PLB 137, autonomia de 414, Alpena Fortaleza. Tá livre o táxi, chame para o ingresso ao 17, Tango Novo Eureka. Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118, decimal 6, o ajuste 1021, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto 0286 com a torre, obrigado, bom dia. Três milhas, terminava no 7. Primeiro fica bravo, pouso na, bata, não é isso? Sim, ativo, senhor. César, ajuste 1020, reporte localizador pistão 0. 3020, reportaria localizador da 1-0, na 6-1-4. O táxi autorizado, lento. O helicóptero está proveniente ali do setor norte, da cabeceira 17, vai aproximar direto para a Bata. Ok? Observe esse helicóptero, táxi com segurança até a cabeceira 17, chame alinhado e pronto. Autorizado 190, você vai achar 190 com curva esquerda, Puca, chamo 1208 com controle, mas com frente, 2, cotejamento correto, chama pronto, pushback, finalmente, tá 3283. Solo, tá 3193 para o táxi, tá com 1111, Guarulhos, 3 horas e 25. 1193 autorizado táxi, via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1020 agora, tem um bom voo, tá 3193. Pátio Índia, ponto de espera 286, tá 3193, viagem, boa tarde. Alfredo 2230, após Arco, voa Cumbica. Após Arco, direto Cumbica, passeio 2230. 2230. Os 11 nós. Só aumentar, chegou interceptando agora final. Rolo 0 a 4 milhas, hoje está. Entre o tráfego, ali mantém. Aliás, a linha decola da 1 a 0, agora 74. Estabilizado o localizador, 5595, visual. Trip 5595, complete LS, torre 186. 186, muito boa tarde, 5595. Torre Salvador, muito boa tarde, 5595, estabilizado no ILS, tá? 10, visual. Trip 5595, continua para sua ação, guarde pista livre. Aguardando, 5595. Chana 6210, chegada a Mari, desce até o 050. 050 na chegada a Mari, poderia vai cat. Até a chegada a Mari. Entendo. Segundo November Echo decolado aos 43, chame o controle em 1208. Confirma, 198? 1208. 208, graças. Romeu Oscar Bravo no solo aos 43, frequência livre. 20, reporte localizadora. 2000, reporte aérea localizadora, 6141. Controle Salvador, boa tarde, o Papatang, Tango November Echo. Tango November Echo, contato com corretor, sai da EL, suba 400, contato radar. 400, Natal, Tango November Echo. Livre pouso 10, 5595. Golo 754, decolado aos 43, controle 1208. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, Golo 754, decolando a Puca, passaram 1500. Ok, 1754, suba o 390, saída Puca, vigilância. 390 na POCA 1774. 805 confirmando, está livre no 03, chama táxi. Localizador e glider, chanel 6141. 6141, não chame torre, 118, desse Palmeiras. 118, né? Torre Salvador, chanel 6141. Chanel 6141, continua para a situação número 2 para pouso. Informe, baixar travado. Reportarei 6141. Prossiga 08. Observa a TR na curva, após ali mantém agilizando manobras, ok? Tráfego a uma milha do externo. Mantenha o 080. Voo no 806, chame Recife, 2685, boa tarde. 2685, obrigado. Baixar checado, 6141. Continue a aproximação e aguarde pista livre. 6141. Trip 5595, solo aos 46, agiliza a liberação da pista à direita. A livrar, chama o solo 219. 5595, 219. Eu vou trabalhar até a volta. Oceaner 6210, vou ITAP. Vou ITAP 6210. Recife, boa tarde, seu Passaredo 2230. Autorizado, Alfa Kilo Pat 3, fica dentro do acelerador 5595. Alfa Kilo Pat 3, atenção, autorizador. Poder? Táxi autorizado para o ponto de espera, segura a aeronave da TAM, que estará através do 4. No ponto de espera, torre 186, o... Repouso, Oceaner 6141, 140 com 10. Repouso no 0, Oceaner 6141. Dia 08, desça agora ao 050. Isola 93, decolado aos 48, controle 1208. 1208, boa tarde. 3325, bom serviço. Salvador, boa tarde, Sam 3193, passo 3500, Natael. 3193, contato radar, suba ao 380, saída da El. 380, Natael, 3193. Autorizado, ponto de espera no 0, Índia Alfa, quando lá, chame torre 186, uma boa tarde, 3805. Direita, Índia Alfa, quando pronto, 186. Muito boa tarde, Sam 3205. Direita, direto da El. Autorizado, direto Leda, 3193. Direto Leda, obrigado. Salvador, boa tarde, 6315, o 6315, identifique chegada MAN, desça ao 060. Pela pista direita, na Fox, 219, após 1141. Paulo, boa tarde, Oceaner 6141, de propício, na Foxtrot. Oceaner 41, no táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 1, Oceaner 6141. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 1, 6141. Pede meu pé, de meio DNS, que você ainda resta no portal estabilizado, 6210. Alfa, voo local, mil pés, corredor Axé, até Caixa Pregos. Qual o pátio que se encontra? O pátio 4, confirme? É no pátio 4, só que o Indianoverão tem corredor forte. Eu recebi como corredor Axé, então é corredor forte, qual o seu tempo de voo?